amarro esse boneco assentado, preto velho bem inchado, não faz nada por ninguém. Onde está, não se move nem levanta, não demonstra esperança, coisa que ele não tem. É de barro todos que o chamam de santo, protetor, ajudador, sua vida é esmolar. Me admiro vendo o homem que eu fez, encurvado, ajoelhado, a seus pés vem se prostrar. Se cair, então se quer.